estado Confins, 360, a resolução 16. Decola da 10, primeira curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transpondo 5472. Boa. Autorizado Confins, 360, Upper Zulu, 16, confirma. Afirmativo, Upper Zulu, 16. Ok, Upper Zulu, 16, decolando da 10, curva direita, Dael Leda Bridge. Canal 35 ao controle, 5472 transporte. É 5472. Da 3145, continue a aproximação, será o número 2 para pouso. Informa o tráfego à esquerda, Charlie 150, fazendo espera setor norte, não vai interferir com sua aproximação. Controle Salvador, a chama 6321 voltando. Pode confirmar a frequência do centro recife mais uma vez, por favor? Confirma, Sanet. 6321. Sanet, 6321. Recife em 126, decimal 0. 260, obrigado. Papatango, Whisky, Golf, Kilo, suba para o nível de voo 065. Confins autorizado 360, Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita, da El Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5454. Confins 360, controlada 10, curva direita, da El Leda Bridge. Upper Zulu 16, rota. Eu vou renovar o decimal 35454. Trono no 8, tá correto, já puxa pra nada. Boa, o papareiro 2231. Passaria 2231, Alfa Juliette, remota no 4. Alfa Juliette, remota no 4. Tem que formar clareza 1, não confirme se, se recebeu a torre. Ok, ciente. Então, 3145, clareza 3. November Alpha, alinhado novamente na final do centro, está vindo alvo Airbus na final, da 10. Ciente, de November Alpha, aguarde livre pouso. Aguardando autorização para pouso, de November Alpha. November Alpha, livre pouso 17, vento no 30 graus, 08 nós. Livre pouso 17, índio November Alpha, grato. Mike Echo Delta, mantém o ponto de espera da Oscar como número 2. Eco Delta, ajuste no 0 no 3. No 0 no 3 o ajuste, Mike Eco Delta. Solo 1 no 3, direito no 2 no 9, boa tarde. Plano 755, desce para nível de voo 060, chegada bom. Portão 04. Alfa Juliette 04, está 314. Afirmo, Alfa Vitor Juliette. Índia November Alfa negativo, o senhor vai manter posição na Quebec aguardando instruções para prosseguir na Oscar. Alfa Vitor Juliette, reporte pronto para a decolagem. Alfa Vitor Juliette, livre decolagem, ano 7, vento no 30 graus, 08 nós. Mike Echo Delta Lima mantém após o Charlie 150. Reporte no rotatório, pelo Quebec Serra. Dia November Alfa, autorizado ingresso na pista no 7, reporte livrando na Oscar. Reporte no rotatório, pelo Quebec Serra. Eco Delta informa que o Índia November Alpha vai ingressar na Oscar. Vitor Juliette, decolado 17, controle 19935, bom voo. 19935, grato até o retorno. Prossiga. Gol 925, desce para 3.000 pés, se negando 0 no 3. Considere o gol no 925. Ok, entendeu? Desconsidere, né? Mantenha a chegada, gol no 925. Para 3.000 na chegada, 925. Liberal, paciente, boa tarde. O Delta, livre decolagem no 7, vento no 30 graus, 099. Vitor Juliette. Prossiga, Alfa Vitor Juliette. Decolagem da Euro 7 na sua escuta. Mantenha as condições visuais do corredor até repartindo para da Barra, Alfa Vitor Juliette. Mantenha o ônibus, teste o corredor na chave, preparando para da Barra, Alfa Vitor Juliette. Rotatória aqui, é. Está no torre no 8 decimal 6 aqui, o Quebec Serra. 8,6 aqui, é. Boa tarde, aqui no Quebec Serra. Boa tarde, aqui no Quebec Serra. Continue a aproximação no 7, reporte 2 milhas fora. Bota 2 milhas, Quebec Serra. Salvador, boa tarde, está 3217. 7 com FIS autorizado 360, Upper Zulu 16. Decola da 10, primeira curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 119, decimal 35, transponder 5476. Foi autorizado 360 para Confins, Upper Zulu 16. Decola da 10, direita Dael Leda. Após Leda, direto Bridge. 19935 no controle, 5476, transponder, 3217. 19935, controle, 5473, transponder. 19935, 5473, 3217. Sente, tá correto. Polo 399 na escuta. Polo 399, eu solo. 399. Tá pronta a cópia? Sim. Autorizado São Paulo. 360, Upper Zulu 16, decola da 10, primeira curva direita na Dael Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5475. Reportarei 20, primeira escola, direto para a Nascida, mais recoberto. 475 no transponder, Gol 1399. Gente, controle 11935, só confirmando no 399, chama o puxa sonar. 1935, obrigado, é chamar. Papatango, Whisky, Golf, Kilo, Chame Recife em 125, decimal 45, 126, decimal 85. Autorizado, chama táxi. Autorizado, pode encontrar esse cadete, chama táxi. Para 2000 pés, Senegal no 0, no 3, autorizado, final LS, porta estabilizado, Gol no 925. 2000, 2013, final ILS, autorizado. O 1755 desce para nível de voo 050. É o 050, 1755. Salvo Salvador, muito boa tarde. 352, 19, 50, informação, 2 e 4. P5219, não tenho plano no sistema. É o BT para as 1953, assim que aparecer eu chamo. Gente, eu estou com coordenada nível 1160 para a conquista. 1160 para a conquista, estou ciente, 529. Juliette. Goma 755, desce para 4000 pés, Senegal no 013. 9925. Quando nasce 25, complexo nosso, chame torno 8, decimal milha. 8,5, boa tarde. Sala azul 41, turno 8. Tá com 1-1-1 a bordo. 3-10, trabalhando. Autorizado direita, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre 1862, altímetro 10 no 3. 13, Índia Alfa, 18, 6, 4, 2, 2, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 2. Coxa 63. 314, autorização, posicionamento no box 5. É 314, autorizado, chama ataque. Chama ataque, 314. Para ingresso cancelado, vida no desvio. Sente a parte na rotatória de centro de leite. Colocar na rotatória, vida. Ponto de Salvador, ponto boa tarde, 3548, trip 5488, acione identificação, desce para nível de voo 050, chegada a Mari. Acionou a identificação, chegada a Mari. Controle 1975, quanto mil? 5219 na escuta? Trip 5219 na escuta, presidente. Para informação, eu já tenho o seu plano, é só ligar agora para o centro coordenado e vou no 60. Gente, eu fico breve. Descida do véu 3000, 1975. Minha posição, azul 4119. Correção, Goma 755 a 1,5 milhas. Correção, 1,5 milhas. Gente, 5,5. Pode interceptar a partir de 1,5. 5,219, copia? Copia, 5,219. Autorizado, Vitória da Conquista, 1,60. Decola da 1-0, primeira curva direita na Arbor, transição Elefa, controle 1-1-1-9-3-5, transponder 5-5-1-5. Autorizado 1-6-0, para Conquista, saída Arbor, Elefa, decola da 1-0, pega a curva direita, controle 1-9-3-5, transponder 5-5-1-5, trip 5-2-1-9. 5-2-1-9, a transição é Elefa, com F, não posicionado. Elefa. Tomar a posicionamento. Titão Uniforme, autorizado São Paulo 400, via Operador 16. Decolada 1-0, primeira curva direita, AEL, Leda Bridge. Controle 1-1-9, decimal 35, transponder 5450. Passe na rotatória de Cintia Juliette. Rotará. Na Aerostar para acionamento e o táxi vai chamar a torre 118 meia dúzia. Alô, 6314, para o táxi 693 até na retina. É 61 a bordo? Gente, 1-6-9. 6314, táxi autorizado em frente, pátio, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre, 1-1-8, meia dúzia, 1-0, 1-3. Pátio, Índia Alfa, 2-6-2-3-3-3. Polo Salvador, 1-9-2-5, Lembrança na Alfa, na pista. 1-9-2-5, Alfa Juliette, portão 0-1. Alfa Juliette, 0-1, gol 1-9-2-5. Salvador, boa tarde, voo 955, passar ao seu lado, uma milha de estela, visão. Azul 4118, da colada 228, controle 1-9-3-5, bom voo. 1-9-3-5-4-1-1-8. Voo 755, livre pouso 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-9-9. Livre pouso, voo 755. Boa tarde, decolou. Azul 4118, contato radar, suba para o nível de voo 360, saída da EL. 360, sem restrições, mantém perfil da EL, azul 4118. A rotatória de perfil de 5503. Pode confirmar o transponder? Se está correto, chama para gestionar. No 077, Galeão autorizado, 360, Upper Zulu 10. Decola da 10, primeira curva direita, na Dael, Leda Bridge. Controle 11935, transponder 5477. Tá tendo alguma chance do azul 4118 para o Adael? Autorizado, Leda, azul 4118. Leda, 4118, obrigado. 7 correto, chama para o gestionar. Uma 399, para o gestionar dentro 07. 399, autorizado, chama táxi. Chama. Web, 709, para o gestionar 572902, autorizado, chama táxi. Funciona 6314 após a passagem do Boeing na curta final ali em Montanha, no zero. Boeing na curta ali em Montanha. Vitor Índia Juliette, prossiga final no 7, reporte 2 milhas fora. Passará 2 milhas, Vitor Índia Juliette. Pode estar, se dispara 2 mil pés, Senegal no 0, no 3, autorizado final S, reporte estabilizado. Gente, após o TAP, descendo para 2 mil pés, agora estabilizado no ILS, no meio 3. No 755, sala 32, direito, 1219, boa tarde. Alfa, reporta antes da Juliette. Tchau, 3 a 4. Vitor Índia Juliette, livre pouso 1-7. Vento 1-5, 0 graus, 0-8 nós. Livre pouso, Vitor Índia Juliette. Deu mais aqui, já estava te chamando. Confirme. Papá, papá, Mike Eco Delta, me escuta? Controlador, encontre com o Mike Eco Delta, azul 4 horas à noite, desistiu da plataforma, está retornando para o controlador. Quem? Mike Eco Delta, copiou azul? Tá, ah, beleza, o controle tá quente. Preciso chamar mais próximo ou mais alto. Obrigado, vocês também. Boa volta. Patrulha Oxa 6314, seu colo está cruzando 1400 na sua escuta. Oxa 6314, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída da Bob. 340, 6314. Quatro horas, Galeão, táxi autorizado, Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0 Torre, 1-8, meia dúzia, altímetro 1-0 no 3. Gol 399, só atendo o tráfego da web que puxou no 02, vai iniciar o táxi. Decola da 1-0. Boa tarde. Boa tarde, Fé, 25729, a gente está com 89 a bordo, 3 horas e 10, alterando o Guarulhos. Confirmei, 89 ou 189? 89. Sim, 329, táxi direita, Índia Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1-8-6-12, altímetro 90 no 3. Índia e Alfa, 2-6 no ponto de espera, mais 24. Solo, táxi 2-7-6-12, para a possibilidade de abandonamento. 3217-06, assim que o Boeing da Gol livrar a retaguarda, foi afirmativo. Assim que o segundo Boeing da Gol livrar a retaguarda, está autorizado a chamar táxi. Afirmativo. Segundo aeronave da Gol passar a retaguarda, inicia, reporta táxi 3217. Só confirmando, acabou de passar uma nota da Gol, agora vai passar mais uma. 07, a outra aeronave está vindo com alguém? Gol no 755, ingresso Juliette 08. É o 3217, só para confirmar. Agora ainda falta mais uma aeronave para passar a retaguarda. Ok, sim, a aeronave está ingressando para o visual, para passar aqui e a falta ataque. Meia 3-4, pode voar a petrolinha? Autorizado, puxa a sonar, chama ataque. 9, mantenha a posição. Mantenha a posição, Charlie Tango Uniforme autorizado. Cruzamento da 17 após Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantenha a posição e transfere 1-2-1-9. Gol na 395, autorizado direto TAP. Romeo Eco Índia. Pra Serra Novembro, Hotel Papal, minuto a cópia. Copio, Romeu Eco Índia? Pisado Itaberaba 080, decola da 17, curva esquerda, mão após direto, controle 1-9935, transponder 5463. Momo após direto.